Isso aqui tá solteiro, isso aqui é sincero. Joga dessa mãozinha, joga dessa mãozinha. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga tudo, joga tudo, joga tudo, joga tudo, joga tudo, joga tudo. Joga bem, moleque, hoje o fluxo tá no grau. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que vai. Olha o Marlon, Marlon. Uma bala boa. O Deus é Lambiel. Tá aqui no hobby. O papo dessa piranha. Robson. É o hobby. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vai, piperina, piperina, agora, agora. Um, dois, três, já. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo mochila nas costas, ratinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, ratinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me Não, não, assim não. Os caras flagrantes tá copiando. Vai! Coisas da vida. E aí? Que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Quem quer sua ex bem longe aí? Bora! Vai, vai! Olha o corte, Pipirinha. Agora! Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pila. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pila. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pila. A fila, a fila, a fila. Quem é do Flamengo? Põe a mãozinha pra cima. Torcida do Mengão. Pra cima, pra cima. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. Vem de embora, garoto! Tu gosta, Jefferson? Fábio. Fábio detona. Tudo por você, mas você não me deu valor. E o quê? Jogou fora o nosso amor. Como abre seus corações apaixonados, bora! Quando olhei seu celular, vem uma mensagem de alguém. E o quê? Chamando. Deixa bem baixinho, não quero ver vocês. Vida e você, só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem, breve, quem nunca traiu, põe a mãozinha pra cima. Ver, quem nunca meteu um chifre, canta comigo. Perdão, pode. Canta bem, avó. E pode. Chorar. Vocês querem, é? Dá-lhe meu hobby. Agora, novo Mega. Você agora, Mega Robson. Onde é? DJ Fábio. DJ Fábio. Você gosta onde, filha? Fala. Na sala. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Querendo brincar comigo. Alô, família dos malas! Meu xará! Me fazendo de otária. Não vou. E o dos malfalados? Joga o caçador com a gente. Um abraço! Yugi! Me trouxe. O Helder! Tudo mudou. Bora! Se prepara. ali, valeu! E o quê? Porque eu mereço o recomeço. Vai recomeçando que a gente vai detonando. Pra você, se liga, se liga. Já faltando. Quem sabe canta, canta, canta. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Eu não mereço um homem assim tão ruim. Reformática! Um, dois, três. Alô, Paulinha? Oi! Alô? Eu sou a Paula. Paula. Um abraço pra gatíssima Aline. Manda Ravelli. Está aqui presente com a gente. E simplesmente. Irmã do performático. Alô, Aline. E o cunhado tá aí da. Oi. Oi. Desconhecer. Não, peraí. Esquecer. Eu nasci. Hoje eu não sei mais nem que. Tadinha, pode crer. Nem que qual é a zebra. Você quiser me. Não sei nem que pintar o dinheiro hoje, viu, comissário? Por isso, Siqueira. Quem pintou, pintou. Eu quero gastar, não é meu? Bora pra cima, DJ Fábio! Vai! Joga a mãozinha pra cima e grita! Oh, hey. Pra quem tu torce, eu não sei, lá vai! Você me perdeu e agora? Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, meu amor, você. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Tô bolada. Bora pra cima, DJ Fábio! Te dizer te amo, te amo. Você quer, meu filho? Te amo. Você quer ou não? Te amo. Se não quer, já sabe. Quero fazer amor com você a noite inteira até o amanhecer. Curtindo o som do meu coração. DJ Alex Fernandinho é quem comanda o campeão. Solta o som aí, DJ, que eu quero é dançar junto com o JC. E agora vai tocar DJ Alex Fernandinho que comanda o campeão. Vem dançar nessa batida que é o sol do patatão. JC, JC, JC, o campeão. Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro vai jogando essa mãozinha. Jogando, jogando, jogando. Jogando, jogando, jogando, jogando. Manda. Amiguinho que brota de pente. Se não tiver de glock, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De mel, eu tô comendo várias quebras. Alô, cara! sabe, né? DJ Fábio. Eu tô de pistola, pistola de areca, que no jogão passa de meiota. DJ Lohan que tá tocando. Hoje não vale, ela tá demais. Porra, que mulher gostosa, tem que ver o que ela faz. Quando ela passa na frente da toy, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. E vai jogando, vai jogando, vai jogando. Põe a mãozinha pra cima e grita. Fala, Pipirinha. Não tinha fome. DJ Lohan que tá sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar. O quê? Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Faz a boa performance, gol! Falou pra mim que tava na vida bandida. Pelo menos uma vez essa camisa dele não deu azar, né? Falei pra ele, mano, isso não é vida. E agora? Guerreiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. E agora? Esculachava na pelada do campinho, perdendo a vida. Para, Piru, prepara, Piru! Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. E o quê? Chorando muito, ele lembrou da sua infância. Tem esperança, sua mágoa no coração. Tem pai, tem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. É DJ, é DJ, é DJ, é DJ. Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro. Quem tá solteiro põe pra cima. Quem é sincero põe pra cima. Quem é do pai Sandu que perdeu a Copa Verde põe pra cima aí que eu quero ver. Quem é do Leão põe pra cima também. Quem ainda acredita no Palmeiras aí? É do Flamengo, campeão da Libertadores, põe pra cima. Quem acredita que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, põe a mãozinha pra cima. E agora, vai, vai! Daqui a pouquinho, Gomesado! I don't want no pop, I don't want no, I don't want no, I don't want no pop, pop, pop, pop, no pop, pop, pop. I don't want nobody big, big, big, big, big, big, big, big. Prepara, Peru! Joga a mãozinha pra cima quem é na paz. Joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro. Joga a mãozinha pra cima quem tá feliz. Quem é que não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, põe pra cima. Joga pra cima. Um, dois, um, dois, três. É agora. Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho. Deixa bem baixinho, bem na mão. Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Bora, professor André, tá com a gente. E o Gui, já tá de boa. Vai. Esse pontinho, cara, talentinho, flexiona pouco ao som desse pontinho, cara, talentinho, e vai nesse ladinho, flexiona pouco ao som desse pontinho, cara, talentinho, pera de ladinho, flexiona. Depois desse título, Felipe. Alô, Fabinho. Bora. Chegou o mulherão da porra que você respeita. Tá louco? E aí, Karina? Minha, tá pra onda poderosa de droga. DJ Fábio, esse não a padrinha. Tá apadrinhando mais ninguém agora, viu, Karina? Tu sabe. Deixa ela. O número 10. Maravilhosa. Rapaz, já quer dizer. Júlio do cavalo. Daqui a pouquinho no meu setor, viu, comissário? Lá em Coraci, daqui a pouquinho. Gastando o sino de Coraci. Rapaz, já quer dizer. Então bora. E aí, Henrique, calma aí, aí. Tá valendo? E aí, comissário, como é que é? Vai. E aí, Henrique, calma aí, aí. Tá valendo? Tá valendo, comissário, tá? E aí, Henrique, tá valendo? Tá? Vai, enquanto nós vai mais pra... Bora. Vai mais pra cá. Vai, Henrique, vai pra cá? É isso? É isso? É isso! É Rick de Ferro! DJ Rick de Ferro pegou a moto e vrra! Espetacular! Acelera a moto, vai! Pá e vrra, vrra! Meteu a puta na garupa! E o quê? DJ Rick de Ferro pegou a moto e vrra! Meteu a puta na garupa e vrra, vrra! Meteu a puta na garupa e vrra! Que é isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Bora, Bibirinha! Esse é os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Prepara aí! Chama! Vai! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando. Olha o meu parceiro, Nego Ney, tá com a gente! Qual é que tem mais talento? E aí? Qual é que sabe mais? Bora, professora! Vai só, começar só. O combate! Agora vai ver, vai! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Prenda dos mal falados, é valor! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo round, é daí? Vamos embora! Chama ela! Vai começar o combate. Chega o caçador, vai caçando tudo, vai! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando. Como é que é? Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. E aí, Karina? Só caçando. Como é que é? Mochila nas costas, radinho na cintura. Fala, Fabinho! Pra trás, só caçando puta. O bicho tá cantando, tô pela melodia. No vale de favela, o ritmo é assim. Acontece no cacete, farmacete 10. Me chama de safado, puto cafajeste. Mochila nas costas, cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Olha o bonézinho! Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta. Acaço no cacete, farmacete. Vai caçando, me chama e vai caçando. Puto cafajeste. Vai caçando, vai deixando na manha. Avisa Lobão, hoje a resenha lá em casa. E agora? E Alex, hoje a resenha lá em casa. Avisa Inei, hoje a resenha lá em casa. E a festa privada, e a festa privada. Robinho do Curiaí, o Cacau Saúde. Como é, como é, como é. pra comemorar. Eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata. E Ratinho, espera do contra, né? Fazer fumaça. Só não vou te jogar aqui de cima, infelizmente, viu? Fumaça. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Ela desce, Felipe. Que ela desce. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Amigo Charlie, os caras nem falam mais pra gente. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Pra comemorar, eu levo as gatas, eu levo as gatas. Vale da Colômbia, vale da Colômbia, vale da Colômbia. A fama, bibirinha. Se te rei não te quis, tem quem queira. Como é que é? Como foi que te perdoasse de... E agora? Que tal deu tempo de compra? Bora pra cima. Vem curtir a vida de solteira comigo. E o nome... Meu amigo Celo GDG! Alô, Celo! É pena da moral pra você. Não teve nada pra ninguém. A ele que hoje tu tá bem demais. Eles pensaram que ia dar certo. Quase deu. Balde, nós mete o louco. Quase. Vale, vai, olha o troco. Tu vem ficar comigo. Dessa porrada eu só paro de beber quarta-feira. Por mim. Mete tão, vai. Desce, desce, desce, desce, desce. Quero nem saber. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida. Tá com a boca puta e vem. E agora? Vire. Bora. Desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bucetinha. Senta que fica dividida. Daqui a pouco tem Felipe Cobiçado. Vem que te... Tem o Júnior Eletrizante. Tem muita coisa boa pra rolar ainda hoje. Nessa noitada aqui. Mais do que especial hoje. A gente aqui no Bole Mole. Que festa linda, que festa bacana demais. A gente vai detonando. Daqui a pouco tem Cobiçado. Mega Robson. Nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro não é problema e hoje tem... Coisa boa, Celo! Já sei que sabe. Já tô contigo. Mente-me. O quê? Um pouquinho forrosinho. Eu sei fazer com medo da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica apaixonada que eu sou romântica. E amanhã, né? Ô, caba desgraçada, Felipe. Se vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele... Daquele jeito. Te boto de lado e pino esse rabo gostoso, gostosa. E o Xande gosta. Bora, professor André, aí, ó. Vou chamar pra fazer aquele... Olha o teu som, fala. É o Robby. E pino esse... Fabinho. Gostoso que o Xande, gosta. Bora, bebirinha. Júnior CD. Vai detonando, vai. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. Eu venho, dinheiro na mão, minha gente sabe. Mega Robson. Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Aí é. Tudo que eu amava pra lhe dar. Bora! Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. The best DJ Fábio. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, não. Daqui a pouco tem cobiçado detonando. Na fazenda, cordão de viola. Meu padre espora, amigos, vaqueiro. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. E o quê? Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. DJ Fábio, o carisma, a disciplina e o profissionalismo que conquistou você. fazer assim agora. Rapaz, qualquer um em meu lugar, qualquer um, Celo, deixaria do jeito que tá. E o quê? Fica carente, eu te vou até cantar essa, viu, cobiçado? Pular. E o quê? Seria um jeito certo se meu coração. Alô, Eldo dos Mal Falados! Felipe, ele rompeu fronteiras, viu? Forte, onde tem que ser. Eldo dos Mal Falados! Sentimento. Como é que é? O que teoricamente tinha que ser. Isso aqui, o amante já quer mandar mais que o atual. Objeto. Canta então, desgraçado! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz, bicho? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que o ser que só faz amor selvagem. Quero te ver a conversa maquiagem. Desgraçada é aquela. Tu já teve sua oportunidade, não. Alô, Celo! Vacilou, não vingou nosso amor. Bora! Agora tá pensando que é só dizer vem cá. Te liga, Celo, nessa música. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair meu bem? Nem vem, igual ela, só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem, igual ela, só uma, igual você. Bora, Fábio! Alanzinho, simplesmente romântico. Léo das Trigas, com amor! Alô, setor! Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama. Como é que é? Nenê. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Te liga, Cleitinho! Querendo algo mais. Bora, Celo, vai! Cê fica me E aí, Paulo? Me iludindo. E eu fico nu. Fico nu. Mar caindo. Cê fica me lu. Fala, gente, a mesa. Somente 10 contos. A promoção. E o balde 22. Fico nu. Mar caindo. Felipe! Olha quem vai cantar aí, Felipe! Simplesmente romântico. Toca pra mim, Fábio F10, só o sucesso. E aí, Jufração? Canta, Lohane! Toca pra mim, Fábio F10, só o sucesso. Deixa comigo, minha filha. Show de bola! Flamengo campeão da Libertadores! Meu irmão, bora! Eu vou esperar em vão alguém que eu quero tanto. Cadê o Pitula, Jô? Que fugiu de mim. Tu tá escondido. Tu tá escondido, né? É de verão. E agora? Grande tristeza que de noite me acompanha. Como é que ela tá hoje? Sozinha na cama. Esse quarto tão vazio. Bora dançar com a Lagira, vai. Pensamentos. E o quê? Lindos momentos. Chufração e Pichula. Vento, já tava com falta, né? Sussurração. Estão de volta. No som do seu coração. Mega Robson. Me comprar de uma vez com esse homem. E o quê? Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. The best DJ Fábio takes your imagination to the limit. E o DJ Fábio vai tocar uma sequência daquelas, daquelas. Lá vai, dale. Se você pretende viver um grande amor, família bola, bucha. Meu amigo, meu amigo Bucajá, pare grande. O seu cantor, e o quê? Vai, Alguém. Seu poeta amador. Olha o coração, Diguinho. Seu compositor. Olha o coração. Do seu corpo escultor. Seu surfista. Tem ou não tem? Mergulhador. Tem. Se você pretende viver um grande amor. E aí, professora Andréia? Tá aqui com a gente. Eu sou. Qual é o teu show? Senhor. Fala. Robson. Eu servo seu objeto. Disco voador. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Sou anão perfeito. E amiga Karina, um abraço, você tá com a gente. Valeu, Karina. Sou o eremita, o mago. E eu vago como um predador. Sou o centro do seu. E aí, Beberinha? Avassalador. Sou o que sempre quis ser. Sendo apenas o seu tombador. Lá vai mais uma! Fábio. Fábio F10! Fábio F10! É o 10! O número 10. Onde está o meu amor? Aqui é. Quem será com quem se parece? E o quê? Para a menina se escapar, vai! Ou será que nem me conhece? O quê? Onde andará? Onde? Olha, gente, hoje domingo nós vamos estar lá em Guaraci, no centro de Guaraci, no Vila Show Antigo e Ibirapuera, viu? Hoje domingo, lá em Guaraci. DJ Roberto. Chico da Pedreira, Fabinho Ferrari, abraço a ti, Fabinho. Ei, Fabinho, fala aí. DJ Fábio, Fabinho. E agora? Ia poder te encontrar. Quero ver, vai. E reviver aquele amor que não pude te dar. DJ Fábio. Onde estás? Estou a procurar. Aí o comandum agora. Esse alguém que dê carinho e viva. Alô, Celo! Como é que é? Aqui é você, o Luan. Aqui no Robin Voltin. Augusto, época do Barão era assim, ó. Fabinho, vamos chamar daquelas agora. Sempre esperei daquelas. Pelo teu carinho, estou a te buscar. Será que vai me perdoar? Você me deixou em minhas dúvidas, fiquei. Espero que um dia dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor aonde ele chegar? Mega Robson espetacular. Bora curtir! E agora? Pra se falar de amor, eu já vivi o amor. E o que? Tudo que eu quero é me refazer. Quem é sincero vai cantar pra mim, vai! Me vejo mais me entregando a outro alguém. Esse sentimento que é foda, né? Mentiu, me usou. Esse sentimento. Você feriu meus sentimentos. Rodrigo Carvalho. Outra... Poxa, que o Flamengo foi campeão da América, mano. Por mim, tanto faz. O resto. Quarta-feira a gente vai ser campeão brasileiro e ponto final. Lá vai. Yeah. Aventura. Rafaela Santos, Adriane Moraes aqui com a gente. Um abraço ao Tico da Pedreira. É Tico. E aí? Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que me queres que note que se encerrada? Tus ojos te mostram paixão e falsos sentimentos. Meu amigo Maurício da Marcação lá do Búfalo, pela guarda, está aqui presente. Um abraço pra ti! Sabes bem que não puedes olvidar, ni mucho menos engañarme. Faltou tua camisa também. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte. Balando a GDS. Cadê o Ceará? Tá aí? Cadê o Ceará? Alô, Ceará! Meu amigo Alain, o Ceará! O Ceará que é o boxeador! Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui com a gente! Valeu! Alô, Edido Una! Um abraço pra ti! Tá com a gente! Felipe! Já que a parada é melô de motel, tu que sempre vai lá, tu conhece, né? Tu que sempre vai lá, tu conhece? Rapaz, eu... Não vou te mentir, não. Não sei nem o que é isso, eu vou tocar. Lá vai. Felipe, que é um frequentador assíduo, ele conhece, ele sabe. O F10 nem sabe o que é isso. Agora, vai! E aí, Karina? Tu gosta, né? Karina gosta, Felipe, olha. Ela sabe. E aí, professora? Tá com a gente? Beleguxa, olha a cara da Karina ali quando a gente toca essa, olha. Olha como ela fica lá. E aí, Karina? Vamos! Daqui a pouquinho, cobiçado! O eletrizante já tá aí também, né, Felipe? Inclusive, Júnior tá com a camisa dele tudo hoje. Bora! Curtindo uma canção, mexendo com... Quem tá tocando? Com o DJ Fábio a tocar. Há espaço. E agora? Ela me encantou, me conquistou. Com decola, me faz viajar. DJ Gilmar, a comanda, o Ruby quer um show. Um, dois, três, vai! Bora que a gente detona, conviçado, já já você! DJ Fábio, the best DJ Fábio. E agora? Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados na nave do sol. O quê? Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que matou a nossa relação. E aí? Me dói a consciência de ver a consequência. Bora, Felipe! Ela comigo, Fábio! Meu... Oi! Por favor, não se lamente. Eu não sei o que é que dá nesses caras aí, que só usam camisa quando vão, quando o time tá na final. Que torcedor é esse, rapaz? Porque simplesmente... Rapaz, o Felipe Gomesado já tá do meu lado. Ele já tá prontinho do meu lado, do meu lado, do ladinho. Alô, Felipe! Já já você assume, já já você detona, mas a gente tá no Guamá hoje, no Bolibole. É? Como eu falei, a gente tá no setor do Jefferson. E eu disse assim, se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu só vou dar-lhe o primeiro chute. Só vou tocar as primeiras, viu, Tico? Aí, papai, depois ninguém me segura. Depois que eu descer daqui, mano, já é de domingo pra segunda, né? Beirada. Então, tem uma porrada de tempo que eu não vou na beirada. Eu vou pra beirada com o cobiçado. Da beirada eu vou pra casa. Vou levar até segunda no Caribe, no Caribe, mano. Não sei de nada. Ei, Betinho! Meu patrão Betinho tá aqui comigo. Olha a cara do Betinho. Já tô te esperando lá em Salvaterra. Dia 7 e 8 pra gente jogar aquele bilhacinho. Aquele de 100. Betinho é Vasco, né, Betinho? Felipe! Vasco caindo. Como é que tá aí, Felipe? Já já você assume. Betinho? Não quero saber quem pintou o dinheiro. Eu quero gastar hoje. Pega o vale. Bora, Felipe, bora. Dá logo boa noite pra galera que já já você assume, Felipe! Vamos nessa, Fábio! Começando a onda hoje aqui no Body Body. Galera do Mega Pressão, junto com o Robson hoje, bacana, gostoso. Fábio tá feliz da vida, flamenguista doente, tem tatuado em seu corpo, em sua pele. Fábio, hoje é mais do que um dia especial. Flamengo, vitorioso da Libertadores. Nada melhor do que em cima de uma Argentina, não é isso? É doido, é muito bom. Ué, doido? Então mete o som, que a galera quer dançar. E é o show do Rumi. Alô, Betinho! Essa sequência eu me lembro do Marajó. Fica sempre a me olhar. Olha aquele bar. Eu quero bolinho de 100 conto. Eu preciso. E o DJ Fábio, toma. Toma, toma. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. Fábio é só socando. O meu calor. Tá metendo mais bola que a irmã dele. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. E o Gui? Alô, Betinho! Hoje, domingo, é lá no meu quintal, viu? Lá em Guaraci, hoje, domingo, festão do Ciro de Guaraci. E o Rob detona! É o Rob! Quem é, Felipe? Quem é? É o Rob! É o Rob! E o show do Rob! Volta todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, só pra ela. Já vai, cobiçado! Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento. Se vira! Já! Fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer, não adianta fingir. cobiçado. Para um xiriri com você, não precisa. Olha a Karina aí, Betinho. Quem não sabe vai aprender. Ela faz o que aqui, ó. Olha, o vídeo DJ hoje postar no Facebook. Você não precisa. Se o Flamengo ganhasse, ia pro palco, viu? Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Quero ver. É o outro lá, né? É o Gostinho que vai lá, é? Mas ele me chama, eu vou também, que hoje eu tô que tô. É um passinho pra lá, são dois passinhos. Hoje eu tô que tô. Quem é que vai lá? Sei que você vai gostar. Gererê, a gente... Júnior eletrizante. Quem vai no palco hoje? Júnior eletrizante. Ei, né? Fácil de aprender. Sei... Bora ver se vai conseguir subir no palco, né? É doido. Cobiçado, vou tocar a minha saideira. Vou tocar a minha saideira, cobiçado. E vai descendo, e vai descendo, vai. Cobiçado. E vai subindo, e vai subindo. Fábio F10 vai tocar a saideira dele. É fácil. E você, sei que você vai assumir, Felipe. Betinho, sinceramente eu não tava bebendo. Mas eu vou beber agora. Se não deu valor, perdeu, viu, cobiçado? Alô, Celo! Não deu valor, perdeu! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Pareceu, né? O meu coração chorou. Oito pacotes? Oito balde? Ah, tá. O que te ofereci eu jamais. Bora, seu João. E sabe, canta, performático. Alô, meu garçom, oito balde aqui na frente, viu? Você brincou. Vou deixar bem baixinho, não quero ver vocês, vai. Justo eu que só queria. E sabe, canta. Pra sempre amar. Se tu não dá valor, tu perde, né? Eu imagina quando tu tá atacando de 100 conto. Lá em Salvaterra? Lá em Salvaterra? Eu, tu e o Ceás, é isso? 500 de cada na mesa e pronto, tá bom? Vou muito. Vou muito. E que vou me amar. Gente, maravilha, bom demais estarmos hoje reunidos aqui no Bole Bole. Essa casa que nos recebe de braços abertos. E a torcida do Flamengo tá feliz da vida. Quem é do Flamengo, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Flamengo, põe a mãozinha pra cima. Quem secou o Flamengo, não teve jeito. Viu? Felipe Cobiçado, você vai chegar, vai detonar. Daqui a pouco tem o Júnior. Tem um performático ainda todo de Flamengo hoje, por sinal. Que o F10 agora. Vou tomar uma cerveja com o meu patrão ali. Eu e meu patrão de testa agora. Cobiçado! Sacud!